Sol de cedo dorme ainda, mas mestiço já viveu. De trabalho tem mania, de mania não morreu. Vai vivendo a cor do dia, tem um pouco Deus quem deu. Canto, canto da alegria do mestiço que nasceu. Zuruzum, uê, zurumá, zuruzum, uê, zurumbirimba, oi, zuruzum, uê, zurumá, zuruzum, uê, zurumbirimba. Sol de cedo dorme ainda, mas mestiço já viveu. De trabalho tem mania, de mania não morreu. Oi, vai vivendo a cor do dia, tem um pouco Deus quem deu. Canto, canto da alegria do mestiço que nasceu. Zuruzum, uê, zurumá, zuruzum, uê, zurumbirimba, oi, zuruzum, uê, zurumbirimba.